regime, não é? Sim, tia. Aquela flor de açúcar tem nosso nome escrevido nela. Quem vocês pensam que são, seus bebês? Bom, eu sou o Tommy, essa é a Lil... Que coisa, gente, é que é burro. Me dá esse bolo agora mesmo! Boa tirada, Jill! Já chega! Prepare-se pra encontrar a comprinha! O que vocês estão fazendo? Ei, Suzy! Bom, Toby, acho que é assim que vai ser de agora em diante. Who let the dogs out? Nice, the party was pumping. Hey-ya. And everybody having a ball. Ha, until the fellas started name calling. E-B-I-O. And the girls respond to the call. Ha, I have a boom and shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball push. Billy Bonders get out. Get back, Gruffy. Bash, Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Thank you. Socorro.